liga, fam. Número 185. Na rua onde aprende inglês, desvende essa charada, venha ser um X-Men. Cada um na sua área, todos com superpoder. Cozinha de hit, aqui tá pique Masterchef. Fael, ligo Kian, que eu acordei inspirado. Soltar uns versos de louco pra confundir o sábio. Eu sou o coringa do baralho, não sirvo pra ser descartado. Jogando em alto nível, jogo no time milionário. A cada dia subindo de level, tipo CR7. Sou viciado no que faço, meu maior vício é dinheiro. Por isso faço grana até dormindo. Frio e calculista, ligeiro com os maldoso. Pra quem tá gorando, eu vou furar teu olho gordo. Com a James Bond que eu carrego no meu bolso, vou roubar de volta todo minha intenção ouro. É ruim, então pego o papel e a caneta. Tipo, pra cada merda da minha vida pinga um qualquer na conta. Tipo, menor, você quer um conselho, então pega a caneta e compõe. Como que explica pra esse menino que com mais dinheiro tem mais farta? Mas se pá, isso nem importa, então tiro pro alto. Prendo mais um ano agora junto com os meus aliados. Movimento o saldo na conta, passo na rua, cê vê o movimento. Nova onda tipo de tsunami, o mercado já tá escurecendo. É os cara que é referência, pro segurança de olho suspeito. De 0 a 100 nós foi, derrubamos tudo, tomamos champanhe. Sempre quando eu sinto que venci, sensação de vitória vira o suspeito. Tipo, eu provei pra mim que eu podia e eles ainda tão com meu dinheiro. Mano, nem eu me entendo. E é difícil um quebrada não entender. Se o mano tá com dinheiro, essa peça ele vai obter. Confiança ele vai obter. Todo medo de ficar broke faz eu buscar 2 vezes mais. Na bandeira leve comigo, não perder pelos reais. Conto nos dedos que sobrou e aos que foram vão em paz. Meus inimigos querem meu brilho, a minha alma e algo mais. É isso, mas na cama na rola, treinada na cena, uma base me rola. Ela é quente, sexy, me lembra Beyoncé. Ela joga sua bunda ouvindo meu bounce. Nas ruas, tenho que me adiantar. Nas ruas, eu não posso falar de amor. Mas nas ruas, o crime rola e os ratos no trap. O crime